Aqui é com Alfa, ciente, decolou os 32, corredor axé, chame o controle em 120, decimal 8, restrito 1000 pés. Restrito a 1000, vai chamar 208, grava. Olha, Salvador, pra passar com o Mike, é com Alfa. Pra passar com o Mike, é com Alfa. Águia com Alfa, suba no meu pé, corredor axé. Aguarde para subir 105. Afirmativo, no meu corredor axé. Torre Salvador, 3561, pode ser da 10 e pronto, bom dia. 3561, bom dia, Lima, tem 10. Lima, tem 10, 3561. É 6315, decolou os 33, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa tarde, vai 315. Controle de Salvador, boa tarde, vai ser na 6315, saída da L, Librando 1200. É 315, boa tarde, suba o 360, saída da L, a 2000 pés, direto da L. 360-136-DRECTAL-6315. Mike, é com Alfa, controle? Prossiga o controle, Mike, é com Alfa. Direto, tá presente direto, João Duval, suba 105, reporte, informe estimado de pouso. Mike, é com Alfa, controle, Salvador. Poderia confirmar, senhor, tá chegando muito baixo essa transição. O Mike é qual? Confirme a pro ideal para o destino. Ah, confirme, senhor, pro ideal para o destino? Afirmativo. Aguarde. Livre da colagem 10, vento 100 graus, 109. Livre da colagem 10, só 35 graus. Ouro 333, chame Recife, a frequência 1251, alterne 1 e 3325. 25 contra 35, Ouro 333. O Mike é com Alfa? Mike é com Alfa, possível? Seria 240, senhor. 240, então você pode prosseguir direto para o destino? Subindo ao nível 105 e, quando possível, estimado de pouso. Ativo, em ascensão ao 105, direto ao destino. Está estimando o pouso. Aguarde, senhor. Salvador, está 3561, bom dia. 3561, contato na decolagem, suba ao 380, saída da árvore. 380, árvore, 3561. Salvador, o Papatango Mike é com Alfa, está estimando aos 2150. 2150, copiado, reporte atingindo 105. Vai estar atingindo, Mike é com Alfa. comodô, passaria do 2230. 2230, prossiga para 2000 pés na chegada Aman, ajuste no 05, reporte estabilizado no LF. 2000 pés na Aman, reportaria estabilizado, passaria do 2230. Autoriza pro de externo. Pro de toque, 2230. Pro de toque, sente. Né, 6315, vai chamar o centro Recife 1251, alterna 123325. 1251-3325, Recife, mais 315, boa tarde. Boa tarde. Salvador, hoje é minha 6142, posição de número 1, puxa o funcionamento. Autoridade de chamar pro táxi. Repara. Controle Salvador, boa tarde, na 3154. Boa tarde, 3154. Desça para 100, chegada Mari. Descendo uma certa chegada Mari, na 3154. Mike Eco Alpha, suba inicialmente ao 085. 085, Mike Eco Alpha. Romeo Fox Prodimari, aguardando para a descida. Prodimari na sua escuta para a descida, Charlie Romeo Fox. 3154 vai descer e manter uma centena, informa o tráfego na posição de 11 horas, 13 milhas, rumo ao posto, aeronave passando 70 para o 085. O tipo, o Charlie 208. Gente, vai descer e manter uma centena, 3154. Mike Eco Alpha, informação de tráfego, posição de 11 horas, aeronave 12 milhas, rumo ao posto, mantendo uma centena. O tipo da aeronave, o Airbus 319. Gente, Mike Eco Alpha. Charlie Romeo Fox, reporte no ideal de descida. Já está no ideal de descida, senhor. Charlie Romeo Fox. 50, desce ao 050 na Pro de Mari. 50 Pro de Mari, Charlie Romeo Fox. Salvador Passereto 2230. Passou um pouquinho aqui. Devido a uma formação aqui. Após a formação, Pro de Duna 2230, reporte avisado. Sim, após Pro de Duna. Axio Xanier, 6142, a bordo 101, autonomia 3 horas e 50, alterna Natal. Altino 01 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no intercimal 6, bom voo. 1015, livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera torre 286, obrigado, boa tarde, 6142. Fuso 4131 no... Aparentemente foi feito um CHG para o 18 da próxima, devemos ter seu plano dentro de 5 minutos. Saída prevista da Euler da Bridge. Ah, afirmativo, então essa é a nossa escuta para a Copa, o 4131 grato. 15 após estabilizado nele, está correndo no 104. Mike Eco Alpha, Eco Alpha, Oscar, corrigindo, Mike Eco Alpha, tráfego adicional, 12 horas, 13 milhas, aeronave, passando 160 em descida para uma centena, o tipo é um Boeing 737. Era o vento no 00 graus, 099. Prisão da linha decolada, pista 10, Oceania Neon 42. Ô, Chanel 6213 para o táxi, tem 102 a bordo, autonomia de 3,40, alterna, confie. 1095, vou mais estabilizado, Max Ray, 1648. Mike Eco Alpha, siga para 105, reporte atingido. 105, reporte atingido, Alpha. É 6142, decolou 52, chame controle 120.8, bom voo. 208 com controle, obrigado, 6142. Estabilizou a passaria do 2230. 2230 complete, aproximação torre 1286. 1286. Você poderia checar o localizador, senhor? A gente não está recebendo bem ele, ok? Copiada, a indicação que a gente tem aqui é que ele está funcionando perfeitamente. O senhor tem condições de ser o localizador? É, completar a aproximação? Visual? Positivo, totalmente visual. Então ele é 1862, bom pouso. 1862. O 3154, atenção à informação, a aeronave anterior informou que não estava recebendo de forma correta o localizador. O senhor tem reporte e passa no duro? Eu vou em condições visuais. Afirmativo, eu passarei no 3154. Salvador, boa tarde, Oxenem 1142, passa 2500 para 350, Ponga Caju. 6142, contato na decolagem, submanteu 350, sai da Puca. 350 na Puca. Aí que é com Alfa, vai chamar o centro Recife, a frequência é 1251 e alternar 1260. Salvador, Xané 6213, próximo espera da 1-0, pronto. Xané 6213, mantenha o ponto de espera. Tá, mantém 6-1-4, reduza para aproximação. 3-1-5-4. O 3-1-5-4 recebe marcações do localizador? Por enquanto está recebendo, vamos verificar agora se ele vai interceptar. Piado. Tá recebendo normalmente, tá, 3154, localizador. Copiado, 3154, complete a aproximação, torre 1286. 1286, muito obrigado. Romeu Foxtrot, prossiga para 3.000 pés. 62, 13, tem condições de decolagem imediata assim que é autorizado? Afirmativo, 62, 13. Após a passagem do tráfego na curta, a linha mantém 1-0, achando é 62, 13, agilizando. A linha mantém o tráfego na, após o tráfego na curta, 62, 13. Oi, Salvador, boa tarde, 3154, passada de acesso, depois é vários travados. 3154, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Afirmativa, aguardando. Passada 2230, solo ao 57, direito no 219, boa tarde. 1219, livrando a direita, passaria 2230. O Xané 6213, livre decolagem no 0, vento 090 graus, 07 nós. Iniciando 6213. São 3154, livre pouso no 0, vento no 00 graus, 09 nós. Livre pouso no 0, tráfego 3154. No 3, decolou 58, chame o controle no 20, decimal 80, bom voo. 1-2-0-8-0, obrigado. Muito boa tarde, deixa na 62, no 3. Afirmativo. Táxi civil Juliette no 4 da remota. Juliette e remoto no 4, passaria do 2230. É, 2-1-3. Estabilizou o voo no 8, corrigindo, 1648. Ok, 1648, Xanem Torre, no 8, 3, 1, 6. 108, 1648. Controle de Salvador, boa tarde, Xanem, 6326. Voo 1648, boa tarde. Voo 1648, boa tarde, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarde a pista livre, voo 1648. Foxtrot, desça para 2.000 pés, 1015, livre LS, X-Ray. Para 2.000, livre LS, Charlie da Fox. Oxené 6142, chame Recife, 2685. 2685, Oxené 6142. Controle autoriza para onde dura, para o Charlie da Fox? Autorizado. Prato. Reportando 48, livre pouso no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 0, nós. É, chegou no 64, livre pouso, 1 no 0. Pátio Salvador, 6326. 6326, prossiga. Está estimando o pouso aí, ó, Zuno 5. Copiei o 6326. Tá estimando pouso ao Zuno 5 e tem que retirar uma cadeira de rodas que tá no porão, tem um deficiente a bordo. É. Copiou, Pacho? Copiado. Valeu, obrigado. Você está falando com controle, comandante. Táxi via Juliette, portão número 8. Via Juliette, portão número 8, 3154.